Brasil. O top DJ do Pará. Se é marcante, então bora pra cima. E põe na batida, na batida, na batida. Bora gravar esse CD ao vivo hoje no Caribe. Assim, ó. Um, dois, três, tá na hora! Meu parceiro empresário Igor, é comigo aqui. Bora, Igor! DJ Edilson, Edilson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro. Olha o giro! Vou dar um giro pra esse pinico do seu pai. DJ Edilson, Edilson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro. Bora, David, tá comigo também aqui, ó! Vou dar um giro primeiro no Jurunas. O quê? Vê se tá tocando no seu setor. De lá e medo para a terra firme. Porque eu sou desse pinico, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Meu parceiro Gorgonã também, do camarote, só de boa aí, Gorgonã. Vamos pra cima, pra cima, pra cima. Deputado Darlan, meu parceiro Juninho. O D2 também tá aqui, ó. Caribe Show, Crocodilo, segura. DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. E dá-lhe um giro, dá-lhe um giro, dá-lhe um giro, dá-lhe um giro. 3, 2, 1, mais uma chegando. Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, vem pra 13. Você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Agora vai! O transação, show de iluminação. Taqueado! Taqueado! Bora, Juninho, como é que é? Adriano Sarrafo também, bora aqui. E o cara da borracharia. Esse é o nome dele, ó. Qual o valor da borracharia aí? Totalmente diferente. Banda Rolling. Pra cima, pra cima. Longa também. Ei, Biro. Primeira dama, assim, ó. Maluco também, Adriele. A Marla, isso também. O Léo. O Joelson. Um o Sonsa Rego, meu irmão. Sem compromisso, compromisso, porra. Aqui, ó. Bora, Pedrinho. Te liga aí, doido. É o som da galera. Em primeiro lugar. Sentir o melhor som. As marcantes rolando. Patrese. Porque você mexeu com meu coração. Tudo no amor. Meu amor. Oi, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra dali, dali, que dali, que dali. É tudo assim. É o intenso e agora vai tocar pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrepentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o intenso. Uhul! É o intenso. Crocodilo. O quê? Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre, manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, pra 13. Manda bom livre, manda o som. É de levantar poeira. Dieguinho agita, ele que comanda. Eu vou sendo Júnior de Dalta na área também. Ó, Júnior! Agita, vem vendo, esconde. Bagulho doido. Doido. É o intenção. Bagulho doido. No Caribe, meu parceiro de DJ David Pressão. É o Vianha, é igual do nome, mano. É? Você quer sair e não tem pra onde ir? Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. DJ Fabrício Incomparável, DJ Maurício também, de estúdio Dois Irmãos, aqui comigo, ó. Curtindo no Caribe Show, pra trás da tuna! Dance no Ipanema, dance no Ipanema, dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é bom. Fácil de encontrar. Dance no Ipanema e dance, dance e vai! Aline e a Paula, aqui, ó. Aqui, ó. A parada é assim hoje no Caribe. Pra cima. Are you ready? Meu parceiro Jay Dinei também, Jay Mix, eu acho. Letra de doutor Cruel. Vence, tá na área! 13! Meu parceiro Marco Júnior, o Hélio também, os caras doidos, Aeronáutica aqui, fala D2 do rock. Empresário agora, empresário D2 do rock. É o lindo de corpo, ó. Lindo de corpo. The work is done, money in my pocket. I heard the jam and I rocked it. Já que o dedos do rock tá aqui do rock, ó. Pra cima, mano. Na manga, na moral. Deputado da Rangosta. Paulo Juninho também. Seu coração, da galera que agita e estremece de montão, maior equipe de som. O Helder também, dos mal falados. A galera do rock, já no circuito da gente do Caribe. Aí, Helder. Você enlouquecer. A galera do rock é consagrada, pode crer. Dá um show e faz a festa, você pode comprovar. É a galera do rock que sacode o Pará. Que sacode o Pará. Sacode tudo! top DJ do Pará. E aí, DJ Patrese, manda ver no animal. Quero ver, quero ver. Quero ver quem me segura no swing louco. Quero ver quem mole e rebola na emboladeira. Quero ver quem bota pra quebrar. Quero ver quem dança, balança na suadeira. E o quê? Olha quem tá dentro, quer ficar. Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso. Começou, não pode mais parar. Dança que remexe, remexe, swing louco. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. É do Croco, vai! Crocodilo! Crocodilo! Irmãos Assis, hora de só de boa na mãe. Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada. Foi embora e me deixou apaixonada. Dance, dance, dance, dance, dance, as marcantes aqui no Caribe Show. Sócia! E aí, Patrícia? Beleza? Chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Patrese, Patrese, DJ Patrese. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei. Isso agora! É o segundo especial e o Croco detona. Detona, detona, detona, detona, detona tudo. Um, dois, três, bora pra cima! E aí, Cocorã? Pra cima, moleque! Juninho, Juninho, play, play, play, play, play, play. Tá bonito esse óculos aí. Bonito. Marcão. Vila dos Cabanos tá aqui comigo, curtindo Caribe Show. No CL também. Aquele abraço, Juninho Pires. Do Kit, pode crer. Davidson Rei. Gira tudo, vai! Eu vou só te amar. Banda Willen. E quero só te amar. Abraço também o Joãozinho, o Cabonei. Apresente com a gente, curtindo aqui no Caribe Show. O som do animal, o som do incrível. É o Croco na parada. As marcantes, bora! Patrese. DJ Patrese. Detonando tudo! Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te poder ficar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Ó. A mulher daquele cara não é brinquedo não. Enrola todo dia com o tal do Ricardão. Anda pelas ruas de mãozinhas dadas e não se incomoda não. E o que? E o que? Não sabe que o marido, quando está nervoso, sofre uma transformação. Chora, treme as pernas, treme os braços, anda por cima. Ele gagueja de montão e descobriu a traição. Estava decidido que os dois ia flagrar. E dance, dance! Estavam sorridentes, abraçados, conversando, eles iam se lascar. E quando ele avistou, os dois agarradinhos, foi as contas acertadas. Te liga, te liga! E começou a gaguejar. Tatu, tatu, tá tudo acabado entre nós dois. Você nunca gostou de mim. Você me jogou fora. E o que, e o que? E se poder se o Adriano Sarrafo, Letícia Soares, seu grande amor também aqui, ó. Aqui, ó. Aquele abraço! Ó, oh, celular. É do. Vem dançando! Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Quem sabe dança, bora! O Alan também. Um abraço pro Nenê. Aí, Nenê. Nenê. machorar. Ok, ok. Não vou machorar. Dando giro na cadeira. Na batida, é uma atrás da outra. Toma que toma. I'm your DJ. Te liga. Aí cabine 3G. E a família real, Arthur também dos canalhas. Aqui ó. Yes, a 12 inch. Pra se liga. We're gonna start here with the kick and the bass. You love the bass. Banda Bundas. Girando. Arrepia, pia. Chefinho Maicon Safadão, e ele e o Léo, tô na área. Bora Corcorão. Diferente hoje, ó. No batidão. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. O Mora no clima. Não tem jeito, meu irmão. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Pra cima, cima. Vai, irmão. Fala, Juninho. Deputado da Lan também aqui. Aí. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Me dê, babai. Encaixa nele, Toma encaixada, me bota da botada, encaixada, ele bota pra botada, encaixada, muito brava, ele bota pra botada, fica enlouquecida, depois você vai sabrar. Encaixa nele. Caqueado no gingado, arrepiando. Ar. embora, caçadores! Agora é incrível! Toma! Me faz o caqueado e fumo baseado. Me faz o caqueado e fumo baseado. Me faz o caqueado. É muita onda! Fumo baseado. Me faz o caqueado e fumo baseado. Alô, Sarrafi! I love you and treat you right. É muito caqueado, vai! Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Uhul! DJ Lohan que tá todo... Arrepia! Vai, vai! Ai, DJ! Ai, DJ! Isso não é legal! Ai, DJ! Isso não é legal! Dá-lhe, crocodilo! Vai! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal, passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12, DJ. Toma, no 12, no 12. 3, 2, 1, vai! Se necessita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no. As melhores! Reggaetón, mi pantalón, dale. O Brasil se animou! Se necessita reggaetón. Fala, Gilson! Seu parceiro Patrick também! A Remix já mora aqui comigo! Aí, Patrick, um abraço do Patrese! Esse moleque, gente boa, camarada! Sempre comigo! Bora, Patrick! Toma! Um, dois, três, vai! Paissandu faz barulho aí! Só quem é do clube do Remo faz barulho também! Só quem tá solteiro dá um grito! Cadê o gritinho das virgens? Agora! É muita onda, Chama que ela vai. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha. E o quê? Entra no clima. Agora a Kika, vai. Fica. Empina a budinha e vai quicando. Fica. Vai girando. Caqueado no gingado e a galera vai dançando. Fica. Agora! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o crocodilo que lhe espera. Fui, crocodilo. Crocodilo que lhe espera. Fui, partiu o crocodilo que lhe espera. Alô, Bel, equipe do ambiente. Meu parceiro Augusto aqui, ó. Para Augusto. Fui, partiu o crocodilo que lhe espera. Toma. Batidão, vai! Alô, Bel! Pra cima! Bota pressão, meu DJ! Dale que dale! Everybody's going to the party, have a real good time. dancing in the desert, blowing up the sunshine. Meu parceiro Geão, Isaac. Minha GDP tá na área aqui, ó. E aí, Igor? Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e de... E aí, Ceará? Tô aplaudindo a sua cor. Boxeador e o batedor. É, de outra. Pensei que só tava lindo. Ceará é muita onda. Uma loucura da minha cabeça. Fala, William! Ah, parceiro William, empresário William, também tá aqui, ó! O cabeça de Churi também, do Búfalo do Marajó. Apresento com a gente também, um abraço a você. Seja bem-vindo aqui no Animal. É tudo animal, vai! Só dá pra saber se acontecer. Vai pra cima! Dinei Mixer! No fundo sempre fomos bons amantes. Fale tu bens comigo, Dinei! Vai pra cima, não para! Tá gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? É gordinho, vai! Tá gravando? Esse mamão e treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vai tremendo no Caribe, um pra trás e detonando. Agora! Eu acho. Louco, abandonaram ele. Mundo louco, louco, louco. Alô, Melri. E bota na pressão. pressão, na pressão, na pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre. É pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pressão. E joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. A galera vai no crime, o patrocínio detonando, detona, detona, detona, detona, detona. A nova do crocodilo vai, vai. Oi. Ô louco, ô louco, a novinha. Essa é a nova. Ô louco, ô louco. Magnífico Caio, Douro Negro. Olha o croco, ô louco. O pão do grau, o parceiro Ney Brasil. Curtindo o croco no Caribe, no camarote, aí Ney. Ô louco. O Hulk também é um guri. Olha o croco. O casca. Ele tá mordendo o crocodilo. Tá maluco. Deixa tudo no escuro. O Dedé também no curtindo o animal. Valeu. No escuro. Tudo no escuro. Vai. Toma dentada. Toma, toma, toma dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dentada. Toma, toma dentada. Toma, toma, toma dentada. O Ian, o Bombo, o Luciano também, do Búfalo. Toma, todo mundo aqui, ó. Toma, toma, toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, que é o Yuri, Havaiano e o MC Doro. Crocodilo! Ian rebolando, tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado, tá louco? Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, tá ali! Põe a mãozinha pra cima! E grita! Hey. Pra cima! Oh. Vai, vai! Hey. Pra cima! Não para! Hey. Agora! Dade, que dade, que dade, dade, dade, dade! É muito gingado, é muito gingado! Hoje, hoje, hoje no Caribe! Hoje eu tô de rock! Hoje eu tô de rock! Hoje eu tô de rock! Hoje eu tô de rock! Ninguém vai me segurar! Me segurar! Me segurar! Te segura, te segura, te segura na pressão! Agora! Dá-lhe pra cima! Toda a rapaziada do grupo, NTB, é isso, é? Galera comigo aqui, ó. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. Segura o pitoguinho, pitoguinho. Catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Bora, Juninho, Blé! O DJ tá muito louco. E mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurra tudo nela, toma! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Meu parceiro Andrei, bora aqui comigo também, Andrei. Alô. Bora, novinha. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma deitada! Crocodilo! Dá-lhe deitada! Meu parceiro André, o Muralho, Isaac, GDP na área! A no pistão vai começar. E a galera, deixa comigo. Vamos lá! O brinquedo nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapau de pau na cabeça. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Pra cima! Agora quebra, quebra! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Agora vai! Caralho, acende a... Toca! Alan Macedo. Só te olho, Dudu. DJ Lendo. Agora! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com... Um abraço também, empresário Cachanier. Parceiro Robert, doideira. Aquele abraço. E parceiro D2 do rock. Ele, Darlan também. Deputado Darlan. Companhia do Juninho. Galera, gente boa. Aqui no Animal. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Tigre. Pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não... E o que? E o que? Baby, eu cansei. Fala, Sarrafe. Mudar. Ah, Juninho. Na mão. Tirar o pé. Meu parceiro empresário, o Celo também, GDG. Ele é sua primeira dela, Lora, sempre. E aí, Lora? Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Patrese. DJ Ivan Massa. DJ Patrese. Lindo. Aniversário da Laiane, comemorando aqui no camarote, junto com o Wellington, a Thay, minha Vera. Parabéns, felicidade! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma pressão! Vai! Santorini. Vai girando mais uma! Novinha, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E o croco, e o croco? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. Diz assim, ó. E olha o gordo, olha o gordo. Tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí. Olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Patrese. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai... O top. É. Boquinha do animal, boquinha. O top. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. As melhores! Bora, Patrick, pra cima! Amar em minha vida foi sinônimo. Amando. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Chegou ela. Por me apaixonar. A couve. Cecília me couve. Mas você me visita toda noite. Bora! Faz na paixão. Vou te amar sempre. Thiaguinho Play. Vou me entregar. Juninho Play também. É. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. É dois do rock no telão, ó. É. DJ Lando. Vamos. O Batatinha, Batatinha Abração de Sevilha. E Augusto aqui, ó. Dois play. Juninho Play, Juninho Play. Fica aqui em casa até passar. Tá outro ligação. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita. Agora, agora. Traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é luz sem medo. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Os mal falados comigo aqui, ó. Bora na batida. 3, 2, 1, vai! Turn down the... J. Rino também. Do Gol Bandido. O Hélio Silva. O Rosivan de Barcarena. O pai da equipe. Arrasta ela, hein? E eu, hein? Vai, vai! Pra se ligar! Pra dançar! Batidão, batidão, batidão, vai! Bota na batida! E bota na batida! Bota no batidão, vai! Sonoro também. Cuidado, balde de cerveja, 12 conto. Olha o bicho. Whisky 99, papai. Bicho. É. Segura. Escura, é um perigo. Cuidado com a. Olha uma serrada lá, Brasil. Perigo. Olha as garras. Olha o bicho. Olha as garras. Olha o bicho. Cuidado com a fera. Olha quinta-feira. Perigo. Cuidado com a. Tem o crocodilo aqui na top da cidade. O Caribe Show, crocodilo e banda R15. Traga meu animal. Mulher fria. 11h30. 17 também. Nossa, agora é a carroça da saudade. Fernando Mendes. É bom, Fernando. Só as balas. No escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro. Vamos nessa! É Caribe Show! Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Vai, vai, vai! Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. A fera das marcantes chegou daquele jeito. Cuidado com a fera pra ela não voar no peito. O animal que tá chegando, ele é um perigo. Olha a batida, batida, batida. E as marcantes rolando, rolando. Tem que ser da marcante, na moral, ó. Um, dois, três, vai. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Tudo no amor! As nossas noites de amor. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Agora que cresci, você não para de olhar. É, e a volta por cima agora não dá. É, é, é. Bora, bora, bora, batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Eu tenho sorte te conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Pediu? Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Muito saudade de tudo, mas só que não dá mais. Vai girando! Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. O que, o que? Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Você vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Pra dançar, pra curtir, o quê? Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. O quê, amor? Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. A história é assim, ó. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. Incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo do para. O animal toca tudo do para. O quê? Incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo do para. Toca mais uma. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Se liga. Eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir. DJ Patrese! E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. O quê? O quê? E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você. Minha GDP aqui, ó! Só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. E rocha. Eu fico que eu te amo. Esperando você voltar. Pra cima, pra cima, pra cima. que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é então, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tenho por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. DJ Patrese! E para amar. E pra não piorar este erro. E o quê? Me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Tá de me animar! Só as melhores! Ivan Macedo, Lando, DJ Lando, sucesso, Pedrinho, é. DJ Júnior, tá lá no telhado, né, filho? As suas olhos, ouço o que eu digo, fez tudo errado, limpou comigo, chegou ao fim, me deu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo, e foi possível por ti. Eu passei mais tudo além dos canais do comércio. Aquele abraço a sua. Um grande T2 também. E o papo Darlan. Aí, Darlan. É de Juninho, só de boa. Grande Célia Loura. Gênia G. Aqui, ó. Então dá de mais uma. Mauro Cabral, você vem aqui, ó. Fala, Mauro! Pra me segurar, não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra me separar. A gente se ama. Agora! Na cama ou na lama, eu respiro você. Você dança! Em qualquer lugar. Bagulho doido. Felipe Arrastela, Vino Silva, Wellington Silva, Rosivan, direto de Coritiba, o Tio Cro, Família Silva. O que pra ser homem você pensa que é fácil assim? Pra você é só começo e fim. É melhor ficar na... Ali marcante! Agora! É Corcorão! Rodrigo Desquenta, chegando! Meu parceiro Rodrigo Desquenta, uma gente boa, camarada! Ó, Rodrigão! Pra cima! Cima! Chora, chora. Como um sonho me fez voltar. Chora, desgraçado. E o meu coração. Desgraçado. Bateu forte, forte. Ao teu lado agora. Mete mesmo. Sou feliz. Amor. Parceiro empresário Elner. Minhas noites agora são frias. O homem da Rael Diz, agora aqui comigo, patrocinador oficial do Patrés. Ela que veste o Patrés, é verdade. Bora, Elner! Rael Diz, marca do momento. Resolvi para um dia te falar. Tudo passa. E ele tá aqui, ó. Né? Voltar pra mim, aonde está? Dali que dali! Não quero essa, eu quero essa! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, já faz um tempo que eu me encantei. O Fabrício, o Wesley, mas eu ainda, a Kathleen também, a Daisy, a Leila, comemorando o aniversário da Gleicinha, né? Parabéns, Gleicinha, tá no berço, mulher! No meu coração. Fecha a tua hoje, vai! Sinceras. É as sinceras. O bagulho não para aqui no croco. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Patrese. Patrese. DJ Patrese. Chora, diga só. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tava pensando que ainda me dê, babai. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. E aí, Patrick? Parceiro Patrick, amigo particular de Jay Batrez. Tá comigo, curtindo, animal. Carimbi Show. Pra cima, moleque. E o quê? E o quê? Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Isso agora, vai! Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Marcelo. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Arrepiando! Banda, banda, Hendrix, Hendrix. Patrese. E aí, DJ Patrese, manda ver no animal! É difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais. Chorando, estou apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Me te perdi. Como dizer o que senti? Seu soldado Marcos. Aeronáutica comigo aqui, ó. Só a primeira dama ali, esse comigo. Curtindo o som do animal, do crocodilo. Aqui no Caribe Show. Um abraço também, o Robert. O empresário de Caxanheira. Suas amigas também. Aquele abraço! Cor do GDK. Mery Lima. A Xuxa. É o Xuxa, mano. Os caras doidos da van. Fala, Xuxa! Arrebenta Patrese! DJ Patrese, o DJ sucesso do Pará! E aí, digital! Tem uma história pra te revelar, ou um segredo que eu não posso mais guardar. Chora, desgraçado, chora! Prestando muita ela vai voltar. Só vai voltar! Mas eu peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já... Ah, do rabo do piranha, volta. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão caro. As palavras, entre o medo e a verdade. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Cartão anônimo, escrito te amei. D2 do rock, vai. Faz aí a boquinha do animal pra galera ver. Vai, arrasa. Me pega na próxima parada. Tua da Han, todo do Juninho, cara. A menina que as flores, o cartão eu mandei pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Só as melhores, toca aqui. Isso aqui é top, meu irmão! Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam vento. A Erika Torres. Sem limites do croco. Erika! Eu não sei que tocava e por errar teria o meu coração. Pois que eu tirei a primeira pedra essa noite, quem nunca mentiu por amor. Tudo no amor! DJ pra trazer! Uma noite de aventura. O tempo que durou, não vê. Esse é o meu toquinho, meu irmão. Consome tanto amor. DJ Patrese.